Raul, 050, boa tarde, depois de adeus, cara. Pelo autorizado com a RNAV, reporte 366. Autorizado a RNAV, o carro. O Kilo Torre Salvador, 198, decimal 95. Torre Salvador, uma boa. Passando o carro pelo Kilo Serra 2660. Passando o Serra Tango Kilo, bom dia, confirma intenções de pouso no 017. Ciente, fogo autorizado, pistola 0, vento 050 graus, 039. Livre pouso. Torre Salvador, muito bom dia, Papacão, momento para o hotel, galera, basta 030B, 4,5, alteração, adeus para ataque. Romeu, Vitor da Terra, repartindo, saldo espera da Romeu, o ajuste agora 1-0-3. Salve 3, vai reportar na Romeu, vamos para o hotel. Salvador Aposto, Sapatango, Aposto, Alquilo, Júnior, Ambulance, Information, Aspas, Good Morning. Sapatango, Aposto, Alquilo, qualquer evento, o CNN mantém level 050, altimeter 1013, by Itapi, Aposto, Alquilo. Thank you, flight level 050, fly direct to Itapi, Perfection, Aposto, Alquilo. Thank you. Produtora, está autorizado ingresso, reporte pronto. Tango Sierra, Tango Kilo, Solo 26, confirme o pátio. Solo do control, Alpha Del Kilo request 10 degrees left, heading change to avoid build-up. Tango Alpha Del Kilo, clear deviation, report heading Itapi, Itapi intersection. Clear the view for the board, decolagem autorizada, pistão 7, vento 030 graus, 039. Livre decolagem, 1-7, Tango Romeu, Vitor Hotel, decolado aos 28. Sob controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Salvador, 1208, grato ao trabalho, Vitor Hotel. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Romeu, Vitor Hotel. Papa Tango Romeu, Vitor Hotel, mantenha suas condições visuais, suas condições de voar direto para Ilhéus. Direto Ilhéus, no mesmo hotel. Atenção até o nível de voo 065, pro direto de Ilhéus, no meu Vitor Hotel. 065, direto de Ilhéus, no meu Vitor Hotel, grato. Roger, Alpha Hotel Kilo, clear de 4,000 feet, altimeter 1013. Oscar Hotel Kilo, cleared 4,000 feet, altimeter 1013. Papa Tango Oscar Hotel Kilo, 1000 feet altimeter 1013. By heading Luna, report start showing the procedure and it is runway 10. Clear change to 2000 feet, 1013. Fly direct Luna intersection. A total Kilo request is possible, fly direct Kava. Another to perform, VOR, DMA, Zulu, runway 10. Delta Kilo report start showing the final procedure, VOR, Delta Mike Echo, runway 10. Altimeter section 1013. Clear direct to Taza intersection, 281013. Your report is VOR, DMA, Zulu, runway 10, Delta Kilo. Salvador, o TAM 3601, quanto espera, dono zero e pronto. TAM 3601, autorizado, alinhar e decolar no zero, vento, 070 graus, 039. Alinha e decola, dono zero, TAM 3601. TAM 3601, decola os 39, controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 208, bom dia, TAM 3601. entre Eltana e no 9550, autorizado a olhar e manter isso no zero. E manter a 909 no zero. Controle Salvador, bom dia, 103601, cruzando 2100, perfil da El, Leda Mótima. 3601, contato Rata Rata Colácio, Godinho, saindo da El. Dan 9550, quando pronto tem livre decolagem pista no zero, vento 0, 90 graus, 049. Livre decolagem da 90, 9550. Angolas, papel quilo, contact Altawa 1, 1 8, decimal 95. Number Tower 1 8, decimal 95, of hotel kilo, thank you. Father Tower, good morning, Papa Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, good morning. Altimeter Science 1013. Confirm the 1-8 to land. 1-8-1-0-1-3, we'll land runway 10 Oscar Hotel Kilo. Roger, continue approach, I have you in sight. Expect to runway evacuated. We'll park to runway evacuated Oscar Hotel Kilo. Papatango Oscar, Hotel Kilo, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, Oscar Hotel Kilo. Dan 9550, decola os 43, controle 120, decimal 8. 08, bom dia, obrigado, 9550. Salvador, muito bom dia, Dan 9550. Testa 9550, contato radar na decolagem. Uma vez saída da El, transição ótima, cola no erro 300. 300 da El, Leda Mótima, autoriza a presente o Aleda, senhor? Pois é, está presente o André do Leda, está 9550. Quando Leda, muito obrigado, 9550. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, on the ground at 45. Vacate the runway via your right. Please confirm your apron. April 5, you will engage on first right turn off and call Salvador Ground 12 on the call line at Hotel Kilo. Santo 3601, chama agora o centro Recife 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Confirma primária 12835, 251. Confere. Obrigado, bom dia, centro 3601. Bom. Chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Confirmando sua primária 12835? Espero. Ok, senhor, 12835, alterne 251. Obrigado, bom dia. Papatango Romeo, Vitor Hotel, serviço radar encerrado, passando a posição 4, apenas voo 065, chama agora o controle Ilhéus 120.1. Salvador, boa noite, Argentina 1911, holding point of runway 10. Argentina 1911, clear to line up and take off runway 10. Wind 030 degrees, 3 knots. Okay, clear to line up and take off runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, airborne at 01, call Salvador approach 120.8, have a nice flight. Salvador approach 120.8, Argentina 1911, obrigado, bom dia. Salvador approach, good morning Argentina 1911, passing 2700 feet, climbing to level 340, then departure. Radar position, partial climb to level 340 via Delta departure. Climb to level 340 and then departure Argentina 1911. Argentina 1911, contact now Mystic Center. 128.35, Sonic 125.1. Receive the center 128.35, enable 124.1, Argentina 1911. Have a nice night. Bye bye.